Rosana Ruth 549, direito a Alfa, direto cartão 9. É, corrido Rosana Ruth, Rosana Alfa, direto para 1. 1, perdão. Alfa, direto para 1, 1, 0, 0. A gente no 0, 1, 6. Sim. Instrução de altitude, 0907. Altitude. Eu 9037, desça para 4, meu pé tem restrições de altitude. Ajuste na 0907. 4, meu pé tem restrições de altitude, 37, 9037. Passaria do 2222, complete na procedimento de missão em Salvador, frequência 118, decimal 95. Chamada 95, obrigado. 895, muito obrigado aí, excelente trabalho. Igualmente, bom pouso. Obrigadão. 2924, desça para 2000 pés, ajuste no 017, autorizado final do procedimento em LSF3, a pista na 0, obrigado. 2197, autorizado a pista na 0. Estabilizado, 2222, tá passando para nós. 2222, pouso autorizado, que são 0-20-050 graus, 021. Eu vi pouso, passando 2222. Mantenha escuta 2 minutos. Posso autorizar o iniciar a chama interna? Positivo. Bruna 024, chama a tua frequência 198-295. 198-295, 024, boa noite. Bruna 037-202-2006, autorizado em Lexington, Salvador, gol 9024, boa noite. Duas milhas para o Índia, até estabilizado do gol. 9024, sim, já vai escutar isso, boa noite. Quadro, 9024. Passeira 2222, fala 55, libera direita, passe 73. Libera na direita, passe 3, 2222. Boa 9024, vento calmo, após autorizado, fica 90. Tempo calmo, telefone 90, gol 9024. Gente, 6 mil na posição, mas está chegando, a gente informa pra ela. Estabilizado, 9037. 9037, chama a tua frequência 198-295. 1895, bora. Fala 24, Polo 59, libera direita, Alfa Kilo, Pátio 3, remota 1 Romeu. Alfa Kilo, Pátio 3, remota 1 Romeu, voo 9024. Salvador, boa noite, voo 9037. Voo 9037, continue a aproximação, vai de Vitalite. Guardando Vitalite, 9037. Pico 1-0-20-0-7-0-grau-0-2-1 1-0-3-7, pico 1-0-20-0-7-0-grau-0-2-1 Livre pouso na pista 10, o voo 9037. Fox, parqueado na posição 1-3, a remota, bom dia, obrigado. Sim, bom dia. Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, portão 5. Portão 5. 908, acionando a identificação, deixa parabéns no site, hoje o chame 017 direto do, né? Afirma. Aciona a identificação, dessa vez chegada por mais de 1,3 mil pés, e o chame 07. Contra 5.0, autorizado TAP, reduza para 2,409. Aciona a identificação, deixa para 4 mil pés, o destino 017, vem chegando a bomba de ouro. 592, eu tenho a identificação, dessa vez chegando na média M para a medida com 050. Roma 098. Roma 098. Traste Alas Hangul, primeiro 24. Escuta, Roma 098. Chama a todos para conhecer o 098-295. Muito obrigado, boa noite, até amanhã. 098-301, Estou no 0, vento calmo. 520, Torre. Boa noite, na sua escuta, 1 mm. Estou no 0, vento calmo. Reposo, na 3520. Antônio 22228, cópia. Vitória da Conquista, 180, direto Elefa. Curva direita, Arbor 1, Elefa. Transponder 5531, controle no 08. Autorizado, chame táxi. Eu informo Azul, ingressando agora para o pátio 3. Coordenei com a equipe de solo. A senhora teria a posição 2196 no pátio 3, por favor? Aqui não mostra, você não tem escuta, eu não procuro. Autorizado, vou usar nas redes sociais, Alcerra Golf, Misa 320, Perigo 10. Curva esquerda na Puca, transição de par. Controle Salvador 208, transponder 5522. Roma 098, autorizando São Gonçalo, nível 370, Upper do Voo 10, de Cola Pucas e Pardamento, do Feitinho. frequência 208, código 22198. É pouca transição de par. Poucas de par. 1098. Tinha troca de spec. Para agora 1098. 3520, salão 35, Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, portão 10, tá? 3520. 6868 normal, tiene que sonar. Olá, Pinho Ramos, Salão 32, Cidade Direita, Alfa, Chimista Gillette. Alfa, Cidade Direita, vai chamar Alfa, Pinho Ramos. Coluna 92, sente o menos 4. Acelerador 268, decolagem autorizada, pressão 0, vento calmo. O cérebro copiou. Autorizado, por favor. Coluna 92, cópia. Copia. Recife 370, autorizou o voo 7. Curva esquerda, Puca, Jamaica, Caju. Transponder 5544, controle 208. 370, Coluna 7, esquerda, Puca, Jamaica, Caju. 44, transponder, controle 208. São nível. 370. Correto, central. Informação 5, informação 5, Vitória, Minicópia. Vitória. Bom, na 5 mantém a posição em Juliette, previsto por São 3, ocupado para a nave da Gol, 1 que vai dar flashback. Vai mandar a Juliette, 592. Passarela 2238, colo 34, controle Salvador 208. 208. Dois Salvador, passarela 2238. Passarela 2238, completa a rodada do colagem, se você sair da Arborona, cancela a instrução e vem no Express. 8 Zé Lita, discussão 2228, obrigado. Fazer 5 cópia. Autorizado, Vitória, 400, prejuízo 44. Curva direita na Sanjo, 1 no Elisa, Dóquilo, Transponder 5547, controle 208. Sentiu 400 para a Vitória, prejuízo 44, curva direita fora, é a São Bruno, Lisa Dóquilo. 47 na ponte, 208, o controle. Correto, pronto. Autorizado, chame táxi. Ah, tá bom. muito autorizado, chama o táxi. está com 73 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia, tela com 5 para ultrassom. Luna 025, táxi autorizado até a ponte de espera no pistão 10, quando lá reporte pronto, ajuste no 017. 7 até a ponte de espera da 10, quando 097 ajuste com 0025. Luna 1592, Juliette, portão 03, atento aos dois tráfegos, prosseguindo para a ponte de espera. Juliette, portão 3, 592, 522, gol. Autorizando a linha de decolagem, então 10, vento 1, 4, 0 graus, 0, 2, 9. Autorizando a linha de decolagem, 1, 0, 1, 0, 2, 3. Mais ou menos da companhia, fez autorizando a minha e manter a gente pronta. Pode companhia, se mantém o número 1, 1, 1, 2.